perfume, mas cara, disfarço o cheiro de merda que eles têm na pele. Tô ligado que vocês me odeiam, me consideram perigoso, só porque eu sou favelado, inteligente e orgulhoso. Vocês queriam que eu fosse imbecil, ostentando ilusão igual a maioria, mas ao invés disso me mantém estudando, lendo todos os dias. Pesadelo de vocês é que a gente saiba mais, leia mais, pense mais, questione toda a mentira dos jornais. Já pensou se todo jovem pobre que começa a traficar, ao invés disso estudasse pra passar em um vestibular? Mal medo do rico é o pobre pensar sozinho, por isso que livros são caros demais e droga é tão baratinho. Socialite, empresário, morre de medo que nós nos formemos, querem que nos matemos, nos induzem a ingerir veneno desde pequenos. Nos querem apáticos, inaptos, anestesiados, ostentando imbecilidade, retardados igual ovelhas no cercado. Seus talheres de prata, seus bons costumes, seu glamour nos disfarça, a podridão da sua raça, vocês financiam a desgraça. Meu raciocínio é um insulto aos olhos da High Society, sou herege, renegado, todo aristocrata culpado por cada tiro dado. Porque senhor de engenho, PM, capitão do mato, vocês se julgam elite, são cúmplices de assassinato. Eu fui criado igual rato, vim do esgoto direto pra sua sala de jantar, tocando no assunto que ninguém mais quer falar. Hipócritas putas, suas mansões têm cheiro de carne queimada, sorrisos de botox, caras plastificadas. Ei, madame, foda-se seu sobrenome, enquanto alguns morrem de fome. Seu mundo é mais falso do que o seu peito de silicone. E aproveite seu jardim com flores de plástico, pago as custas de bairros sem saneamento básico. Burguês, filho da puta, Pôncio Pilatos, você queria que eu morresse e eu virei liderado. Formadores de opinião, elite brasileira, vocês me dão nojo. Com todo o respeito, vão se fuder vocês todos. Toda criança pobre tem potencial pra se tornar um Eduardo Galeano ou um Pablo Escobar, playboy. Racismo é real, entenda. Sua família mantinha escravos na fazenda, latifúndio é tua fonte de renda. Quer a bota do pau de arara dos militares, vermes escrotos. Político bom é político morto. Cópias de Hitler de quinta categoria, palhaços bolsonazes, reis da hipocrisia. Vocês são demônio vestindo um belo disfarce, me querem nessa jeta, fudido, doente, viciado em crack. O sangue do meu povo paga seu jaguar, seu iate, sua mansão, sua mulher, seu champanhe, seu caviar. Seus bens têm cheiro de merda, seus prédios parecem mausoléus. Olha pro alto, tenta achar o que sobrou do céu. Isqueiro na minha mão, gasolina no seu terno. Até logo, cuzão, nos encontramos no inferno. Cheiro de cadáver na sua pele, na sua cabeça, ao invés de cérebro, fezes. A burguesia fede, fede. Rico que é alemão com nós, é.